da antena Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão, emissão online radarlisboa.fm com os indispensáveis 3W200. As boas noites e boas-vindas, ou o som para as boas noites e boas-vindas entregues a Nick Cave and the Bad Seeds, Dig Lazarus Dig. Don Cavalli, Cryland. Moon is arising, sun is sinking down low. Seeds e Don Cavalli, certos do álbum Cryland, para o arranque de mais uma dupla hora de Viriado 25. Gloom Uprising, I'm Going to River, e depois o inesquecível Cherry de Moncler, Don Cavalli. To river to drown my sorrow, I'm going to river to kill my pain. I'm going to river to wash my sins. I'm going to river to wash my sins. I'm going to river and jump right in. I'm going to river and he gets right. Gonna fill it with the teardrops from my eyes till the water gets high and overflow. I'm going to river and drown

get a bang out of love. Soltas, Viriato 25 no Shell, na Dego de Shell, do slogan here, Paradise, Mavis Staples, Eyes on the Prize. Oh, yeah! Paul and Silas, found in jail. Had no money to go their bill. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on. Silas began to shout. Doors pop open and all walked out. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your the only chains we can stand are the chain of hand in hand. Keep your eyes on the prize. Hold on. Got my hand on the freedom power. I wouldn't take nothing from my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Noite Dentro, e neste caso a edição de Feriados 25, a ajudar a ligar as noites de segunda para terça-feira, foram Michel Medeiros de Cello e também Mavis Staples com este Eyes on the Prize. Atividade de radar palco, radar esta semana, por exemplo, entrega a Scala Johansson numa edição, uma participação especial feita para o iTunes durante o verão deste ano, retransmitida pela Radar, quando for o tempo de palco Radar. Neste Natal, todos vão achar que a sua prenda é um espetáculo. Eagles, Jason Mraz, Oasis, Beyoncé. Vá a www.everythingisnew.pt e ofereça os melhores concertos de 2009. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Algumas coisas acontecem porque nós queremos que elas aconteçam, outras não. Por exemplo, cair não é uma coisa que se quer que aconteça, mas cair e conhecer alguém pode ser. Cai-se porque se quer e porque não se quer, mas cair é igual, acontece sempre. E acontecer sempre é uma segurança, mesmo quando não fazemos qualquer ideia do que se passa, connosco ou à nossa volta. Estamos sempre a acontecer. E isso parece-me bem, parece-me estável. E se decidirmos deixar de acontecer, não é nada fácil, porque há imensa coisa que tem de se desfazer para se deixar de acontecer. Por exemplo, deixar de respirar, deixar de comer, deixar de dormir, deixar de ouvir, deixar de ver, deixar de falar, deixar de conhecer, deixar de gostar, deixar de começar, deixar de pensar, deixar de convidar, deixar de acabar. Deixar não é nada fácil. É como acontecer. Por vezes deixa-se porque se quer, por vezes é sem querer, mas deixa-se. Umas vezes faz pena, outras não. Outras nem se dá por isso e só muito mais tarde é que percebemos que deixamos. É como falar. Nem sempre se diz o que se quer, nem tudo o que se quer falar é exatamente aquilo que se diz ou que se quer dizer, nem sempre tudo o que se está a dizer é exatamente aquilo sobre o que queremos falar. É como cair. Cair não é uma coisa que se quer que aconteça, mas cair e conhecer alguém pode ser. Cai-se porque se quer e porque não se quer, mas cair é igual. Acontece sempre. Tira-Linhas apresenta texto e ilustrações de Patrícia Portela, uma edição da Editorial Caminho, setembro de 2007, O Campo da Palavra. Odília, ou a História das Musas Confusas, do Cérebro, de Patrícia Portela. Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas das 2 às 3 e domingos a partir do meio-dia. Álbum de Família. Outra das tarefas da Radar esta semana, o álbum de Família tem uma escolha muito curiosa. Data da edição é 1962, bem distante no tempo, assinada por Amália Rodrigues. O álbum chamou-se durante muito tempo o álbum da estátua, mas tem genérico Asas Fechadas, com Tiago Castro, audição inteira a partir das 14 de quarta-feira próxima, na Radar. Tira linhas para trás, vamos a caminho de Colher de Blues, The Stills, Oceans Will Rise. noite dentro, Viriato 25 na radar da Stills. Álbum Oceans Will Rise foi o take mais habitual. Snake Charming, The Masses, e este para experimentar outros temas do álbum, Hands on Fire, The Stills. Yeah. dois títulos entre as nossas soltas, variado 25 até à 1 da manhã, edição segunda para terça, na pontinha da antena radar para The Stills, álbum Oceans Will Rise, quase, quase em cima da colher de blues, Lamb Chop, sharing a Gibson with Martin Luther King Jr. Esta colher de blues, pela primeira vez em muito tempo, uma colher de blues nacional entregue esta semana a Sam Malone. O álbum, os certos do álbum Dead Sailor. Esta semana com o Sam Malone, uma edição da Raging Planet. O álbum tem o genérico Dead Sailor, foi hoje o tema abertura. Too Cold, Too Dark. Continuaremos com Sam Malone ao longo da semana nestas colheres de blues.

Radar. É meia-noite. Reunimos na mesma sala 6 machos alfa, 3 fêmeas perigosas, 2 jornalistas, 1 lenda do rock'n'roll português, 1 lobo e 1 extraterrestre para decidir quais os 12 melhores álbuns de 2008. In Ghost Colors, Cut Copy. Lusitânia Playboys, Death Combo. Third, Party's Head. Savior, come my way. Devotion, Beach House. Forever, forever ago, Bon Iver. You and me, the Wolfman. Are you ready for the blackout, ex-wife? Fleet Foxes, Fleet Foxes. Vampire Weekend, Vampire Weekend. Science, TV on the radio. Miraculous Spectacular, MGMT. Of the understatement, the last shadow puppets. Affection to rent, the age of the understatement. Before this attraction for men, kiss me properly and pull me apart. Shortlist Radar 2008. 12 apóstolos Radar obrigatórios para ouvir até às 12 badaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Sintoniza exatamente a Radar no éter VAL 97.8 MHz. Online é diferente, www.radarlisboa.fm. Como o Pedro Ramos já disse antes, todos os pormenores, não só da Shortlist 2008 como da própria Radar, estão em blogradar.blogspot.com. Esta semana o álbum de família é entregue a Amália Rodrigues, um álbum mítico de 62, Asas Fechadas, sempre conhecemos como o álbum da estátua ou da cara, já que não é busto. Entretanto, o álbum de família tem também um prolongamento esta noite, após fecharmos a loja de Viriato 25. É a recuperação de Anthony and Johnson's I Am a Bird Now, logo após a uma. Está bem com o Radar. Olá, boa noite. Retomamos porque foi triste termos de interromper o nosso New Cut com School of Seven Bells. Daí retomarmos o som do tema I Am Under No Disguise. do Horas Virgas 25, noite dentro, edição segunda para terça, pontinha da antena radar. Retomamos o nosso new cut de um pouquinho antes da meia-noite para este School of Seven Bells, I Am Under No Disguise. Segunda hora a incluir Boomerang, como é hábito, à meia hora, 0h30. Depois, já perto do fim, na ponta da língua. Sons and Daughters, This Gift. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. soltas da fase inicial da segunda hora de Viriato 25, noite dentro, unindo as noites de segunda e terça, por aqui na Radar, pontinha da antena 97.8, Baby D, título tema para o álbum Na Drag City, Safe Inside the Day. Radar. Misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow. There is no other day. Let's try. Sorrow hardly Arthur Wainwright, I know you're married, but I've got feelings too. Esta extraordinária entrega do velho original dos Pink Floyd, ainda com a assinatura clara de Syd Barrett, See Emily Play. Ficamos com Martha ainda. I wish I were. I can hardly move, and I sure can't grow. I can hardly say why I'm so afraid. And the days are long, rid of what's wrong. It's plain to see that the problem is in me. I wish I were a sinner. Love. Am I somewhere in the middle? Do I count it being special? Is there a sincerity in anything I say? Do I know what anything means? Can I radio, not music, but the talk shows. I watch a lot of PBS and BBC. I don't wanna meet the press. I'm scared of what I see. The only thing I recognize. Às 25 a nova toca de lobo por aqui na Radar 97.8 MHz, pontinha da antena, rádio difusão. Martha Wainwright, certos de I know you're married, but I've got feelings too. Emily Play, versão dos iniciais Pink Floyd, I Wish I Were, Bleeding All Over You. When the cage doesn't seem to open very wide at all, the writhers are shot, the most indiscriminate love. that dark cave that I've been wrong. My heart was made for bleeding alone. And I know you're married, but I've got feelings too, and I still love you. You must have known there's caution in your brain and love in your heart. I'm in the city and I'm trapped between two buildings and having to start at the start. You got a daughter and your father, you have your pack and they are. Was made for bleeding alone. And I know you're married, but I've got feelings too, and I still love you. Na na na na na na na na. Wainwright em soltas no seu álbum de 2008. I know you're married, but I've got feelings too. Vamos saudar ainda para o nosso tema mais habitual. Vem de uma compilação de uma das revistas que habitualmente assinamos, Jesus and Mary, daqui da cabine da Radar. Vê-se a pontinha da árvore de Natal gigante de Lisboa, no topo do Parque Eduardo VII. Merry Christmas, by the way. O menino está quase a nascer, os dias vão ser maiores, o frio vai diminuir. Que 2009 seja um ano feliz para todos os que ouvem a Radar e todos os outros também, evidentemente. Estamos dentro do assunto sonoro de Boomerang desta noite. É o último álbum de 2008, assinado Mika P. Inson and the Red Empire Orchestra. E falta-nos o genérico. Não, é mesmo assim. Apenas Mika P. Inson and the Red Empire Orchestra. Come on quickly, darling. Tell me it ain't so. When we embraced, protecting what isn't mine, constantly protecting what isn't mine. Names on the wall and ghosts chattering on down the hallway, constantly craving what isn't mine. Constantly craving what isn't mine. Hands on the shelf and water on down the well. Tell me it ain't so tell me it ain't so. Sigo no radar, Mika P. Inson and the Red Empire Orchestra. say that I need another day, but I don't think I need anything much. Keep having these dreams. You were all I needed. And I keep having these dreams. You were all I needed. Hey, but I don't think I final de Boomerang nesta noite de Viriado 25, passagem de segunda para terça-feira em plena radar. Mika P. Hinton and the Red Empire Orchestra. Felt your whole life has been like, then throw the snow. And you have never felt love, then throw the snow. The days will run away. The sun will come for those of you who stay. Na mesma sala, seis machos alfa, três fêmeas perigosas, duas jornalistas, uma lenda do rock and roll português, um lobo e um extraterrestre para decidir quais os 12 melhores álbuns de 2008. In Ghost Colors, Cut Copy. Lusitânia Playboys, Death Combo. Third, Portishead. Devotion, Beach House. Forever, forever ago, Bon Iver. You and me, the Walkman. Ready for the blackout, ex-wife. Foxes, Fleet Foxes. Vampire Weekend, Vampire Weekend. Dear Science, TV on the radio. Miraculous, Spectacular, MGMT. The Age of the Understatement, The Last Shadow Puppets. The Age of the Understatement, before this attraction from men. Shortlist Radar 2008. 12 apóstolos Radar obrigatórios para ouvir até às 12 badaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Keep this frequency clear! Falta ainda na ponta da língua para encerrar a edição de hoje de Viriato 25 na Radar. Solto, entretanto, para os Franz Ferdinand. Well, I seen you sending out footsteps, then a voice say hi, so. So what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next, though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. No, but you are now, boy. So sinister, so sinister. But last night was wild. What's the matter there? Feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Habitualmente a encerrar a dupla hora de Viriato 25 aqui na Radar, regime 23, 1 da manhã, de segunda à sexta, dá também terça a sábado, na ponta da língua. Convidado desta semana, Barry Adamson, Stranger on the Sofa. The way the world is. Not a lot you can do about it. Except to accept. There was a time I thought about it. Plenty of times I thought about it. Then decided not to. Here in the hole, I'm surrounded by fools, degenerates and phonies. I suffer a constant bombardment of nonsense from all sides. When central control render me surplus to requirements, my imprint is relocated to the ruins of Paris, where I regenerate. My new face accepting me immediately without the usual problems. I operate a program of self-denial, yet languish in polymorphous perversity as is my wont. Each day, although I believe I'm free, something pulls me back into a past made real only by their understanding. And all the while the calls come in and keep coming in. And still, I'm hunted for my flesh, I'm hounded for my beauty. In a world turned on its head, I steady myself, ready to enter. They believe I know everything because my master's memory serves me well. In fact, I know nothing. And so they will find me. And in the middle of a cold afternoon, they will ask, "What is it exactly that you know?" And then they will take me outside. And they will kill me. That much I do know. Para as pontas da língua desta semana, Barry Adamson, álbum Stranger on the Sofa. Ficam por aqui as boas noites de Viriado 25. O habitual take care. E já agora, pela altura, Merry Christmas. Memory. memory of a fate laid to waste. It's the long way back again to where we once began. Radar.